Thank you. 230-811 with Huntington Delta. That's 230, it's clear to Miami, flight level 340 via Alpha Zulu 20. A departure from runway 10, Momo departure, and the Nani transition, departure frequency 120.8, and it's called code 5146, America 230. The transport code 5146. Okay, American 230 is clear to Miami, Upper Zulu 20, runway 10, Momo departure, then a transition, departure frequency 120.8, block 5146, American 230. America 230, ready back, school back, and for push and start, contact tower 118.95. 118.95 for push and start. Salvador, boa tarde, 3170, boa noite, está livre o pouso, está no zero, o vento é 020 graus, 03 nós. Livre pouso, está 10, 83170. Tan 3170 no solo, aos 1:30. Tá livre o táxi via Alfa, chame antes da Juliette. Táxi via Alfa, na sua escuta, reportando da Juliette, 3170. Salvador, boa noite, o Azul 2713, estabilizado, vamos para cá. 2713, tá livre pouso, na 10 vento, 30 graus com 4 nós, com ajuste 10, 10. 2713. Bom dia, o Sam, Mike X-Ray Fox. Mike X-Ray Fox, prossiga. X-Ray Fox, tem autorização para reboque da rota 14 do Bate 1 até o fim de número 10 do Bate 1. Autorizado, Mike X-Ray Fox. Autorizado, comandante. Antes da Juliette 3170. São 3170, mantém a posição. Antes da Juliette aguardando para ingresso no passe. Mantém a posição. Coisa no 70. Ingresse no pátio. A sua posição é a remota 14. Está sendo desocupado agora pelo um R2 da companhia. Fique atento à liberação. Ok, por Salvador, passa ali 2224. Estabilizou o localizador, dirige 2 no pé, está visual. E passarei 2224, continue na final, aguarde autorização de pouso. O ajuste no 010. 2224. Tá 3 anos. Tá, 3170, mantenha a posição e aguarde o sinal de luz, tá chegando aí pra fazer o parqueamento. Azul 2713, no solo aos 21. Mantenha a minha escuta, tá livre o táxi via Kilo para a posição 2 Romeu do Pátio 3. Ok, via Kilo, posição 2 Romeu do Pátio 3, o azul 2713. O passarelo 2224 está autorizado para o pouso na 10, vento 010 graus, 03 nós. 2224, sim. Bom dia, Mike X-Ray Fox. Passarei 2224, livre táxi, via Alfa Juliette, portão 8, seu solo está aos 25. Alfa Juliette, portão 8, passarei na sua escuta. Me escuta. Okay, America 230, stand by. confirmar a posição, passará? 08. Como? 08. 08, é isso? Afirmo? Pois é. 05, né? Ô amigo, eu acabei de render o serviço aqui, o rapaz falou que era 8. Se foi falado pra anteriormente aí, peço desculpas, é 8, ok? Não, tá bom, é 08 então, vamos entrar. Tower. American, T30, 811, now. American, T30, expect and set up approved, call me taxi. I couldn't start, push and start, call me taxi, American, T30. I was in coordination of the solid departure and they said after departure you'll maintain 2,000 feet, okay? Then they will clear flight level 340. Okay, well, initial altitude will maintain 2,000 feet. Tower American 230, ready for test. American 230, tracks approval 24.1810 by main apron in India. Call me, ready to line up and take off. Okay, apron India, all short of runway 10, I'll let you know when ready for takeoff, American 230. Tower American 230 is ready for takeoff. 230, clear. To line up and take off runway 10. Wind is 360 degrees, 2 knots. Okay, clear to line up and take off runway 10, American. Altimeter setting is 1010. 1010, American, that's easy to know. Aircon 230, airborne at 41, so the departure 120.80, have a nice flight. 20.8, American 230.